O meu andar conduz Jesus e minha vida tem valor. Com Jesus em meu caminho, mal algum eu temerei, pois jamais irei sozinho, toda luta vencerei. Com Jesus em meu caminho, mal algum eu temerei, pois jamais irei sozinho, toda luta vencerei. Jesus por toda a vida em meu viver irá reinar, só assim as frustrações não têm poder. A fonte de sua paz, abrigo e força traz, nem dor nem solidão há de vencer. Com Jesus em meu caminho,